Lição 3. Faça perguntas. Mateus 16, 13 a 16. O que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar no assunto e chamar atenção para os pontos principais. Como você pode fazer isso? Deixe as pessoas curiosas. Use perguntas que façam as pessoas pensar sobre o assunto e querer saber mais. Ajude as pessoas a raciocinar. Faça várias perguntas para ajudar as pessoas a acompanhar a sequência de ideias e a entender o assunto. Chame atenção para os pontos principais. Se você quer chamar atenção para um ponto, faça perguntas antes de falar sobre ele. Se você quer relembrar um ponto, faça perguntas depois de falar sobre ele ou no final da apresentação. Depois de ler um texto da Bíblia, use perguntas para destacar a ideia principal. Na pregação, peça a opinião da pessoa sobre o assunto e preste atenção na resposta dela. Pense em quais perguntas você pode fazer e qual é a melhor hora para isso, para não deixar a pessoa sem graça.